hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Bandeirantes. Mais um boleiragem, dessa vez mais um, não é mais o primeiro, gente. Aí. Será que as pessoas sobreviveram ao primeiro e estão aqui ouvindo a gente hoje? Eu não sei, cara. Eu duvido muito. Podcast for... mata. Ah, o nosso, cara, eu acho que mata, cauteriza, desintegra, faz de tudo, cara, com a mente das pessoas aqui. Se alguém sobrou, né, eu sei que minha mãe tá viva, então é pelo menos alguém que vai continuar ouvindo nosso programa. Mas, assim, a gente tá indo pro segundo programa com um tema bem legal, né, mas vamos falar do tema depois, porque eu preciso apresentar os nossos amigos, né. Preciso me apresentar, eu sou o Pombo, tô aqui de novo pra encher o saco dos senhores. E comigo aqui tá o nosso amigo Chacal. Fala, galera, beleza? Bem curto, né, cara, pra não comprometer. No mandar do tema de hoje, né? Quer mais falar? Pois é, já, cara, já. Não quero entregar nada. Normal, normal. E comigo em Chacal, o nosso amigo, o rei das pedaladas, o Robinho. Fala, galera, aqui é o Robinho e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Tá indeciso, né, cara? Eu tô ligado que você é meio... Eu sou muito decidido pra algumas coisas e de repente, assim, fico indeciso pra outras, né? Tá certo. O Robinho, aquele cara que só pedala não consegue definir. Normal, normal. Mas, né, independente de definição ou indefinição, a gente tá aqui hoje pra falar de um tema que pode-se dizer que é polêmica, é mamilo? Não, não é só polêmica e mamilo não, é bem fanfarrão também, porque a gente tá aqui pra falar de algo que dá graça ao futebol, além do tema passado, né, claro, são as personalidades, né, aqueles caras que aparecem dentro, ou às vezes nem tanto dentro, mas muito fora de campo, né, aquele cara que é o polêmico, é o fanfarrão da bola, né, cara, é o cara que sempre vai criar uma polêmica, sempre vai soltar uma frasezinha, é o personagem da Praça Nossa, né. É o Zé Fanfarra. Que estão cada vez mais raros hoje em dia, né? É isso aí, tá mais raro que camisa 10, né, cara? Pois é. Acho que nada é mais raro que camisa 10, cara. Eu acho que hoje em dia até deveriam pular a camisa 10, cara, porque tá foda. Tá foda botar o John Play, por exemplo, assim, pra a camisa 10, né? Como é que era o nome daquele cara que saiu do Flamengo também, o gringo lá, cara? Eu esqueci o nome dele. Mugni, Lucas Mugni, camisa 10. O Mugni é o melhor jogador que já veio passar pela Gávea, cara. Eu acho que quem merecia prêmios pra Farronista também seriam os cartolas, né, por fazer esse tipo de coisa. Então, não sei se eu contei pra vocês, esses dias eu fui na farmácia pra comprar um remédio, né? Aí tava na fila esperando e tinha umas duas pessoas na fila na minha frente. Aí chegou uma senhorinha, foi falar com a atendente, chamou a menina: minha filha, me ajuda aqui. Eu tava procurando um remédio em casa, mas eu não achei o remédio, eu só achei isso aqui. Queria saber se eu posso usar no lugar do meu remédio. Olha aqui, ó, vaselina líquida. Pra que serve esse negócio? Sério isso, cara? Dá pra ela usar no lugar do remédio dela, cara. Ficou um olhando pro outro, assim, meio... Pô, mas a menina respondeu. A menina ficou sem graça, falou: peraí, eu vou levar a senhora ali na farmacêutica que ela vai te responder. Assim, pelo menos ela levou na farmácia. Imagina se ela fosse falar com o filho. Tipo, filho, pra que serve esse negócio aqui que achei na minha gaveta? Achei na minha gaveta não, né? Provavelmente era do filho dela. Exatamente por isso. Se fosse a mãe do Fluff, o Fluff ia ficar aliviado quando ela falasse que encontrou na gaveta dela. Ia ficar o quê? Aliviado. Ah, tá, entendi outra coisa. Mas acho que era exatamente sobre isso que ele ia falar, né? Chá pra lá. Deixa quieto, a gente tinha que estar falando isso não. A gente tinha que começar a leitura de e-mails, cara, do nosso programa. Ah, é verdade, é verdade. Pois é, finalmente, né, nosso segundo programa, agora a gente tem e-mails, cara. Recebemos cartinhas dos nossos ouvintes. Eu tô surpreso que alguém mandou algum e-mail, né? Pois é, e não foram as nossas mães, cara. Olha só que coisa linda. É mais ou menos. A mãe do Pombo que que escreveu aqui e botou um pseudônimo qualquer aqui pra enganar a gente. É sempre possível. É sempre possível. Que até agora vocês foram bem enganados. Até esses momentos. Pô, cara, eu tava acreditando, entendeu? Mas tudo bem, assim, eu vou ler aqui o nome de um dos fakes que a minha mãe fez, que se chama Pedro Feitosa Demand. Deve ter até um... O quê? Demand. É um nome meio pesado. Pois é, não sei pronunciar esse também não, cara. Demand. Demand. Ele fala assim, aí, não sou São Paulino nem nada, mas tava reparando aqui, podcast maneiro, hein, mané? Podcast maneiro, mané? Enfim, sou da Bahia. Ele é da Bahia. Terra que acarajé é filho da puta, segundo ele mesmo, tá? Ele exatamente. Só... Não quis falar nada, mas ele falou primeiro. E vim comentar sobre a rivalidade entre esses dois times da capital. Foi deixada de lado a falta de qualquer título de importância por parte do Vitória. Salva a Copa da Uva. Quem que é a Copa da Uva, cara? Cara, eu não quis nem pesquisar pra não ter nenhuma surpresa. Caralho, que pois merda. É. E esse é o título de importância, hein? É, de importância. Deve ter sido uma série de dois campeonatos que deve ter corrido ao mesmo tempo organizado pela Fanta, tá ligado? A Copa da Laranja e a Copa da Uva. É, ele falou que o time tem um estádio localizado num aterro sanitário, mas sério isso, cara, será? Diz que sim. E que tem torcida constituída por um mendigo que dorme no estádio, um bêbado e seu cachorro, que chama Jorge. Que bonito, hein? Sua maior glória enquanto equipe é um vice brasileiro. Enquanto, novamente, o Bahia é uma desgraça, porém é simpático. Tá certo. É informação relevante, né? Bahia? Bahia. É, ele falou aqui, depois disso ele falou um pouco do formato do programa, né? É, assim, o formato do programa é envergado pra esquerda, assim, pra curva. Mas, assim, o formato do programa, ele falou que vai faltar pauta, né? Pauta grossa, não? Ele falou aqui, cara, pauta, que quer uma pauta do calibre mais grosso, né? Só podia ser baiano mesmo. É, ou do Rio Grande do Sul, né? Ou do Rio Grande do Sul, Paulo, também. Sul, né? É, algum... Podia ser um tricolor qualquer. É. Ele pode ser tricolor baiano, pô. Pode ser tricolor tá Bahia, também. Né? É. Melhor dos dois tá mundos. Explicado. Aí ele perguntou se a gente planeja comentar as rodadas em futuros programas. E aí? E perguntou se a gente vai falar de outros campeonatos, né? De Champions, Euro, Copa América, Mundial, de Al-Racha Mané e outras paradas aí. Mas eu acho que, eventualmente, a gente vai acabar falando disso, sabe? Mas não no Bulleragem. Provavelmente vai ser numa atração separada aí, uma coisa diferente, a gente tá pensando no assunto. Mas, assim, a gente tem uma lista aí já bastante extensa de assuntos pra falar em breve. Pauta grande. Pauta grande, só pauta grande sempre. E a gente conta também com sugestões, né, dos ouvintes aí, se você tiver algum assunto que você acha que vai ser engraçado ou que vai ser interessante de ouvir nossa opinião a respeito, pô, manda pra gente, sugere, manda pro e-mail, bota os comentários do site, faz qualquer coisa, que a gente vai ignorar completamente, isso aí. A gente vai botar nos caderninhos. Vocês são livres pra mandar, a gente é livre pra ignorar, entendeu? Assim, é, se for um fake da mãe do Pongo, né? Aí a gente vai levar em consideração. Ah, não, com certeza, pelo respeito, claro. Agora que eu notei, cara, o fake da minha mãe tá falando nossa de pauta grande aqui, tá? Caraca, que merda, cara. Mãe, não. Sabe o que tem, né? A gente queria agradecer o Pedro aí pela colaboração dele, pela contribuição e incentivar, né, a galera a fazer o mesmo, né, isso aí? Pode fazer igual o Pedro e pode fazer igual uma outra pessoa também. A gente tem um outro ouvinte que mandou um e-mail pra gente. É, então, o ouvinte que mandou o segundo e-mail aqui foi o Fabrício Fini. O Vasco, e aí o a gente, é, eu fiquei meio chateado aqui porque depois do ponto disseram que um dos irmãos aqui tinha que ler o segundo e-mail e eu fiquei escolhido porque eu era o vascaíno e isso foi meio escroto. E por que o flamenguista não vai ler no e-mail? Ah, porque eu não sei ler, né, cara? Ah. Pô, é óbvio, cara. Entendi, cara. Desconfiei. Ó, gente, quando vocês quiserem que o Chacal leia e-mail de vocês, por favor, manda as figuras, tá? Ele vai ler o e-mail. Ó, cuidado com essas figuras aí, hein, galera. Vamos lá, o e-mail do Fabrício Fini diz o seguinte. Salve, rapaziada. Aí, com todo respeito, cast maneiro. Achei que vocês conseguiram descrever bem os estereótipos. Sou corintiano, mas não sou maloqueiro. Assim como o Pluff era fluminense e não era viado. Ah, ok. Surpresa ver o Pombo em um novo cast, ainda mais de host. Não, ele não botou kkk. Como é que eu devo ler isso? A gente deve ler com riso, a gente lê kkk. Não, é, tem que botar o kkk que ele fez, tá? Aquele jogador que foi. Pois é, o jogador do Ciro, exatamente. É isso, é que não entendeu. Era o ídolo dele, né? Eu não tinha entendido. Mas é isso aí, cara. Vou até comentar, vou aproveitar o gancho aqui dessa surpresa do Fabrício com o Pombo de host. A galera ficou bastante surpresa aí com o Pombo como host, parece que foi uma novidade boa. É, o pessoal... Olha, não é ruim, cara. Não presta, esse filho é puta. Pô, mas a galera tá com bastante carinho aí no coração, todo mundo ficou bastante feliz aí com isso, inclusive bastante bastante gente votou no pombo da nossa enquete aqui do gol, do gol que vai ser narrado. Mas assim, eu queria só citar rapidamente aqui a galera que comentou pra gente. O primeiro comentário que a gente teve foi do querido Goku Gustavo, que foi participante também do podcast Tanguinha. Mas a gente teve comentários também do próprio Fabrício, que mandou e-mail pra gente, do Lucas Pimão, do Thiago, é só Thiago, enfim, Thiago da César do... Silva, Pereira. Foi deixado aqui pelos extraterrestres. Pois é, do nosso grande amigo Command Con também, que inclusive ficou um pouco chateado de a gente ter citado os caras de mais de 30 anos de Copacabana, que ficam recebendo os sobrinhos sarados de roupão no apartamento. Piado. Ele ficou achando... Pois é, meio piado, né? Ele ficou achando que a gente tava falando dele, etc, mas assim... Falou mentira, que eu moro no quinto andar. Pois é, mas assim, considerando que o Pombo e eu já fomos esses sobrinhos algumas vezes... Opa, não. Pode falar isso? Não. Vou editar essa parte, É, a gente teve um comentário aqui também do Rafael Machado, que inclusive pediu o podcast de CDZ parte 4, mais uma referência ao Tanguinha aí. O próprio Thiago também fez cura aí nesse CDZ parte 4, que nunca vai acontecer. No dia que acontecer, acaba o podcast. Tem algum episódio de CDZ que tem futebol, aí vai ter CDZ parte 4 aqui. Assim, se a gente for parar pra pensar bem, cara, o nosso podcast ele não é só sobre futebol, o nome do podcast é Boleiragem. Então ele é sobre futebol, né, boleiros, e sobre sacanagem, como já foi dito. Sacanagem, né? Malandragem. Malandragem. Isso tinha bastante em CDZ, né? Esse sufixo, ele expande muito, assim, os nossos horizontes, entendeu? Os nossos limites, eles ficam intermináveis, então... Eu espero que sejam só os horizontes, cara. Opa, os horizontes, os gianos, não. Então, mas assim, a gente pode, em algum momento, falar sobre qualquer coisa que termine com agem, então... Tá aberto aí, gente, tá aberto aí. O Pluff, né, um dia vai participar aqui com a gente, vai ficar mais aberto ainda o programa. Exatamente. É uma maravilha. Pois é, e falando dos comentários, cara, um comentário bastante recorrente na nossa página e nos blogs amigos, foi do Pombo já comentando novamente já no primeiro episódio dos amigos do Ronaldo, né? Ele tem um grande apreço pelos amigos do Ronaldo. A galera... Não é do Ronaldo não, cara. Ninguém deixou passar essa. Rapaz, todo mundo ficou feliz quando o Pombo começou a falar de travesti, cara. Que? Falei de quê? Falei de que é isso, cara. Nem que é isso, não. Pô, galera, foi mal. Eu tava voltando aqui ali o meu e-mail aqui, eu esqueci de falar o finalzinho dele. Minha mãe vai ficar chateada. Não, quer dizer, o Pedro, né? Fica chateado se eu não falar. Ele pergunta aqui no finalzinho como é que vai ser, né? Depois de falar do racha, ele pergunta se o podcast vai ser semanal, qual vai ser a periodicidade, né? Eu acho que ele tá muito curioso. Ele pergunta do formato, do calibre. Agora ele quer saber se... da frequência, né? Mas assim, cara, a gente já falou lá no site, a gente acho que chegou a comentar durante o primeiro episódio, eu não lembro, mas acho que sim, porque minha memória é fraca, é que o podcast vai ser quinzenal, né? Exatamente. Se você preferir pensar que o podcast é semanal, mas a gente atrasa semana sim, semana não, fica à vontade também. Você pode fazer isso. Pode querer. Ser feliz. O importante é a sua felicidade, cara. Se você estiver feliz, eu fico feliz por você. Poxa, eu sempre achei que o importante era que o Banco Real dava 10 dias sem juros no cheque especial. Isso aí também. Isso é importante também, cara. Mas é importante também é isso aí. E antes que pensem que a gente esqueceu, a gente vai cumprir nossa promessa do desafio que foi lançado no podcast passado. Esqueceu, cara. A gente esqueceu não, cara. A gente esqueceu não, cara. Não dá pra esquecer, né? É, foi lançado no desafio. Foi lançado um desafio no podcast passado em que um dos membros do podcast narraria um gol marcante. É, a nossa escolha aqui. Qual seria o gol, mas quem escolheria o participante seria o público, né? A gente deixou uma enquete no programa, no post do programa, a galera votou. E com 88% dos votos, o nosso amigo Pombo vai narrar o gol do Obina na final da Copa do Brasil de 2006. Tá tudo errado. Tá tudo errado essa porra aí, tá ligado? Tô ligado que vocês estão usando botzinho, entendeu? É, estão usando programinha aí. A galera aqui, entendeu? Tipo assim, eu sou o único otário aqui que não sabe mexer nesses negócios aí de informática aí, entendeu? Esses negócios aí de computador aí. Esses negócios tecnológicos. Eu paguei uma campanha no Facebook pra isso. É. Eu até pensei em fazer um script, mas se tivesse 50 mil votos, tipo, ninguém ia acreditar, sacou? Então eu deixei lá, ó, tipo, a galera, várias pessoas comentando, dizendo que estavam doidas pra ver o Pombo narrando o gol do Obina, sacou? O Goku Gustavo comentou isso, entendeu? O Rafael Machado comentou isso também, sacou? Tava todo mundo na expectativa, entendeu? De ver de ouvir o nosso querido Pombo narrando esse gol tão marcante e importante. Ah, não tem de merda, cara. Mas beleza, cara, tranquilo. É isso aí, vocês estão se juntando aí pra zoar os amigos. Mas tá tranquilo, não tem problema não, cara. Vamos lá, tem que da raça, porra. Vambora, que se foda. Se não gostar, vai pro caralho também. Passa a carteira. Flamengo é transferência de presídio. Crime zero no país com pelo menos 90 minutos. É, jogo truncado, jogo disputado, jogo brigado. Vem Valdir Ramos Rodrigues pelo meio com a bola, conduz. Parou pra agredir a esposa, perdeu na dividida pro Torozinho, que faz chover, roubou a bola e três papelotes de coca. Falando em coca, ele passa a bola, o carregamento pro Renato, né? O Renato é craque. Aquele dor do Jaco, ele passa a pedra pro Bina. E já identificou o número da chamada, ginga, estilo axé. O momento axé é um oferecimento axe. Axé o sovaco, baiano. Ele prende o caboclo, que tropeça na bola, descola um corner. Falando em corno, quer dizer, corner, o Moura tá meio frio do jogo, hein? É, mas já perla, hein? Bom, vamos lá. Pausa para o corner. Pode-se ouvir alguns barulhos de tiro. O técnico Renais aqui também, de óculos escuros, meio estarrecido, 10:30 da noite, olhando pro nada. Enfim, vem lá Renato Augusto, fogueteiro, prepara pra cobrança, ele tropeça no frango com farofa do Pai Obina, a bola sai meio mascada, bate no pé do aviãozinho, do Abedini Zidane, sobra outra vez pro batedor de tambor, tropeçou, não, chutou de trava pro alto, a bola vai subindo, lá pra boca oeste da torcida do Flamengo, não, foi no gol. Não, entrou, tá de sacanagem. Flamengo! Cara, eu não acredito, brother. Ah, cara, vocês não tem noção, cara, que tô falando no cu, que tem bandido na torcida do Flamengo agora caindo na porrada, correndo da polícia, sei lá, conferindo baseado pra ver se é essa porra mesmo. Ah, vai tomar no cu, cara, na moral, não faz ideia, mano. Ah, vai se fuder, cara. Identificador de chamada, fedido, filho da puta, padrasto de santo, mano, cobra do tinhoso, chupador de broca, filho da puta, comerciante. Tomar no cu, cara. Olha lá, porra, puto do Renais lá. Volta o trance, ô gaúcho chupador de cana. Ah, tomar que tua filha demarque isso na serra, mano. Tomar no cu, porra. Tomar no cu, cara. Ah, foda essa porra. Ah, fuder, comer o caralho. Tomar no cu, porra. Bom, eu acho que a fanfarronice é uma parada bem antiga, né, cara? Já tem, eu acho que começou quase junto do futebol aqui no Brasil, né? Não sei como é que é lá fora, mas aqui no Brasil, desde os primórdios, desde os jurássicos, a gente já tem aí essa fanfarronice reinando solta, né? É verdade, cara. E o Diga até o nosso principal protagonista, né? O rei do futebol, ou o rei da fanfarronice, pode ser também? Não sei. O nosso... Ah, esse título, o primeiro título com certeza é garantido. O segundo é muito questionável. É uma briga boa, cara. Mas assim, o Pelé, né, cara, que é o rei do futebol, né? É o porta-voz do futebol Brasil afora. Muitos lamentam por isso, né? Mas assim, o Pelé é um grande fanfarrão, a verdade é essa, né, cara? Pelé, ele já mandou diversas pérolas, entendeu? Que tem mais gente aí mandando o Pelé e o Galvão Bueno calar a boca. É. Eu acho que alguém devia inventar que o Pelé é algum animal também, jogar esse meme aí pela internet, que nem fizeram com o Galvão Bueno, pra ver se bate a bola dele. Porque o Pelé, além de tudo, né, cara, ele fez questão, né? Eu não sei se é quando você tem uma empresa, né, e a empresa tem dois CNPJs, às vezes quando você cancela um CNPJ e bota o outro pra, né, pra seguir, e aí você meio que esquece um pouquinho as merdas e as dívidas que tem no CNPJ fudido. Eu acho que o Pelé meio que fez isso com ele mesmo, né, cara? Ele separou ele entre Pelé e Edson. É verdade, cara. Uma frase, tipo, bem marcante dele é, tipo, justamente isso, que ele fala, eu tento sempre separar o Pelé do Edson. O Edson é uma pessoa normal, de carne e osso. E o Pelé, como diz o próprio título do documentário, é o Pelé eterno. Cara, o cara tem a cara de pau de se colocar, tipo, no nível em que ele, tipo, ele não é uma pessoa de carne e osso, sacou? Ele é uma entidade do futebol. Pô, tá de sacanagem, né, cara? É foda. Mas, eu acho que isso é pra contrapor a igreja do Maradona, né, cara? Então ele quis se colocar num patamar parecido, né? Pois é, né, cara? Pode escrever. Pelé é muito fanfarrão, cara. Porque o que acontece? Na verdade, a gente sabe que tanto o Pelé quanto o Edson, independente, né, da razão social, as duas estão fodidas, assim. Tipo, os dois só falam merda, entendeu? Tipo, o Pelé, a entidade, né, que não, pelo jeito não levava o corpo dele pra campo, mas assim, o Pelé, ele fez grandes coisas em campo, né? Ele chegou a fazer, sei lá, 12 gols por jogo, tudo bem que a partida terminava 48-0, mas assim, ele chegou a fazer 12 gols no mesmo jogo, ou coisa parecida, não sei, que eu não conheço com detalhes a história do Pelé, né, nem a do Edson, mas assim, os dois só falam merda, entendeu? A gente tem diversos casos, né, que o Pelé, por exemplo, ele teve sempre essa rivalidade com o Maradona, né? E ele, um dia o Maradona lá falando as bravatas dele também, que é outro que sempre foi fanfarrão, né, ele disse que o Maradona, antes de falar qualquer coisa, ele tinha que pedir autorização pro Zico, pro Sócrates, pro Romário. Então, enfim. Genial. Eu não sei não, né? Mas o Maradona também, que o Maradona cheirou mais que jogou, mas porra, né? Vamos respeitar o cara. Tem que respeitar o cara, mas eu lembro também relacionado a esse esquema de Maradona e etc, de rivalidade, tipo, tinha alguém comentando, algum jornalista, não lembro qual foi a ocasião, comentando sobre os grandes jogadores argentinos, Maradona, Messi, etc. Uhum. E aí o Pelé virou e respondeu o seguinte: quando um argentino fizer 1000 gols, a gente conversa. Cara, eu achei genial, cara. É, muito genial, pô. Porque é o seguinte, né, cara? A gente tem pelo menos 3 brasileiros que alegam ter feito 1000 gols. Uhum. Que é o Pelé, o Romário e o Túlio. Uhum. Assim, nenhum argentino, tipo, pode chegar perto de sugerir uma coisa dessa. Ah, entendeu? É, mas isso é a mesma coisa que, por exemplo, é uma discussão entre o Riquelme e o Batistuta. Aí o Batistuta fala, faz mais gol que eu? Pra tentar falar que ele joga mais que o Riquelme, entendeu? Pois é, porra. Pois é. Não dá, né, cara? Não dá, porra. É, até porque se você quiser comparar o Túlio com o Maradona, é sacanagem, né, cara? Ou então, se o Maradona resolvesse entrar no mesmo nível de fanfarronice que o Pelé, é só ele falar, porra, beleza, eu não fiz tanto gol quanto você, mas eu só usava uma perna. Então, então, porra, entendeu? É muita fanfarronice. Essa parada até é uma coisa que o próprio Pelé comentava isso, que o Maradona, ele não era um jogador completo, porque ele só usava a perna esquerda e não era bom de cabeça, e que o Messi tinha o mesmo problema. Ele chegou a dizer que provavelmente Neymar vai ser melhor que os dois. Isso, aí vai ser. É uma previsão. Pelé, cara. Foi o Edson falando aí, cara. Mas, cara, vamos lá. O Maradona podia ter feito muito gol, né, cara? Porque ele teve uma carreira muito extensa, né? De carreira eu entendia muito bem. Entendi. Ele tirou a feira toda, cara, e não deu em nada. Maradona é foda. Mas, assim, ainda falando de Pelé, cara, Pelé, além de tudo, além de jogador de futebol, ele era compositor e cantor, cara. E ele era preocupado com a juventude, né, cara? Pois é, cara. Ele e Michael Jackson. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC. Cara, esse é o nosso Pelé, cara. Pô, acredito, cara. O cara é compositor, cara. Pô, falando em criança, vocês lembram quando ele fez o milésimo gol dele? O que ele falou, cara? Pensem no Natal, pensem nas criancinhas. O cara podia falar qualquer coisa, né, cara? Podia mandar um beijo pro pai dele, a mãe dele, pra você. Mas ele vai lá e fala do Natal e das criancinhas. Eu lembro de hora você falando aí, ele tava chorando, né? É, sempre tem aquela imagem dele montado nas costas de alguém chorando. Eu não lembro qual é a parada, né? Mas, pô, o cara é foda, né, cara? Teve uma vez também que ele saiu do hospital, não foi? Que ele Genial, essa também, cara. Como é que foi isso aí? Ele foi parar no UTI. Eu não lembro qual foi o problema especificamente que ele teve, mas ele, quando ele saiu já recuperado, ele fez uma, tipo, piadinha com a cidade que ele nasceu. Ele falou: ainda bem que eu sou um homem de 3 corações. Ainda tenho 2. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carimbou o contrato ali na hora, cara. Pô, que isso, cara. Esse homem da praça mesmo. Pois é, cara. Ele costuma fazer declarações polêmicas, né, cara? Agora, nessas manifestações que a gente teve durante a Copa das Confederações, né? Ele falou: não, gente, Copa das Confederações é uma preparação pra Copa do Mundo. Vamos esquecer essa bagunça que tá acontecendo no Brasil e vamos apoiar a seleção. Vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. É essa a minha mensagem. É claro que é muito mais importante apoiar a seleção do que se preocupar com a política do país. Na verdade, né? O Pelé tinha razão, cara, porque a gente se preocupou com a política do país e, tipo, nada mudou. A gente deixou de apoiar a seleção tomou de 7-1, cara. Culpa é nossa. Nunca tinha acontecido, a culpa é toda nossa, cara. A culpa é toda nossa, a gente se preocupou com a coisa errada, cara. Inclusive, cada gol que o Brasil tomou naquela final representa um brasileiro. Cara, mas assim, ó, tipo, as Copas anteriores, pô, o pessoal pintava chão da rua, botava bandeirinha, botava um monte de coisa. E, tipo, o Brasil sempre ia bem, ganhava. Tipo, uma vez ou outra era vice, mas aí, tipo, acontece um resultado inesperado. Agora, 7-1, cara, tipo, com certeza a culpa é nossa, cara. A seleção não teve nada a ver com isso. A preparação do Filipão também não, entendeu? Jogadores desmotivados. Acho que, pô, se a gente tivesse ouvido Pelé, cara, a Copa do Mundo teria sido totalmente diferente. É, assim, e não foi só isso, né, cara? A gente sabe que o Pelé já declarou, né, que não tem cópia, não, só apenas o original, entendeu? Recusa imitações. Ele falou que igual o Pelé não tem mais. Que a mãe dele fez e fechou a fábrica. Ou seja, a mãe dele é uma fábrica de Pelé, né? Por aí a gente pode tirar também que o Pelé, na verdade, é irmão do Edson. A mãe dele fez o Edson e fez o Pelé, aí parou. Agora é mó zoeiro, né? Tipo vocês dois, por exemplo. Joga o Pelé, o Edson fica ali, né? Falando as paradas. Vê se vocês são o Pelé e o Edson, cara. Qual é a parada de vocês aí? Pô, cara. Então, eu espero não ser o Edson, né? Eu tô mais pra Edson, cara, porque eu sou melhor falando merda do que jogando bola. É, mas assim, não foi só o Pelé, né? A gente falou muito aqui do Pelé, mas a gente, nessa geração aí dos Jurássicos, tiveram outros nomes, né? Outras pessoas importantes aí nas suas merdalâncias, né? Teve o Gerson. O Gerson era um fanfarra clássico, né, cara? O cara só podia sair na vantagem, né? Pois é, cara, o cara conseguiu entrar pra cultura brasileira, cara, com essa parada. Tipo, não sei se vocês lembram, ele fez um comercial de um cigarro muito tempo atrás. Pô, a gente obviamente não assistiu esse comercial na época, mas ele fez um comercial de um cigarro, que era provavelmente um cigarro de segunda linha. Pô, mas já começa por aí, né, cara? O cara é um esportista, fuma pra caralho, e ainda faz o comercial pra te convencer a fumar, meu parceiro. Exatamente. Sabe que é uma parada incrível, né? Não tem nada de fanfarronia se fumar, não. Cara, se você fuma e consegue jogar bola no nível que o cara jogava, pô, o cigarro te faz também, cara. Mas até você cai duro, mas sei lá, pode fazer bem pra você. É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo e o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Ele tem que se dar bem, né, cara? Levar vantagem em tudo. Você também gosta de levar vantagem em tudo. É isso aí, cara. E aí o brasileiro cresceu com essa parada, cara. Tipo, no Brasil existe a lei de Gerson, cara, que é gostar de levar vantagem em tudo. É isso aí. Ele era tricolor, né, cara? É tricolor, né, cara? Ele gosta de levar vantagem em tudo. Quanto mais ele puder levar, melhor, cara. Pode escrever. Enfim, esse é o Gerson, cara. O malandro brasileiro, né, cara? O cara que te empurra cigarro barato. Tem Gerson, cara. Tem Gerson, tem o nosso embaixador da fanfarronice, que eu posso dizer que nem é o Pelé, o cara que veio antes dele, é o Zagallo. Mas é o precursor, né, cara? Grande Zagallo, né? Arcaico. Zagallo da antiguidade. Zagallo, cara, é um cara que ele é tão fanfarrão que ele ainda tá vivo, cara. O cara jogou bola. O Zagallo aí manda aquele negócio de vocês vão ter que me engolir. Acho que a morte não tava muito no clima de engolir o Zagallo e deixou passar. Eu não sei se o Zagallo ganhou mais Copa pelo Brasil ou se ele perdeu mais Copa pelo Brasil. Eu não sei dizer, cara. Todo mundo falava do Zagallo, né? Tipo, até 98, mais ou menos, o pessoal falava, não, porque o Zagallo é um amuleto da seleção, ele já ganhou não sei quantas Copas e tal. Aí, de 98 pra cá, ele começou a entrar e perder uma porrada de Copa, tá ligado? Aí empatou, aí ninguém fala mais do Zagallo. Daqui a pouco vão falar só no velório dele. Se é que ele não vai estar zoando com a gente também, né? Pode ser uma fanfarronice dele. Mas assim, o Zagallo é um cara meio místico, né? Tudo pra ele, ele tem 13 letras. Cara, você vai, bota lá, Zagallo campeão, deve ter 13 letras. Ele tinha muito essa parada mesmo, ele levava a sério esse esquema de 13, cara. Acho que ele ficava, tipo, criando frases maneiras, tipo, frases impactantes, com duas palavras pra ter 13 letras. Saca? É, Brasil, ele ia dar entrevista, pegava o livrinho dele. Exatamente. Não. 13 letras. Exatamente. É muito doido, cara. Não, e assim, detalhe que na entrevista e tudo mais, ele sempre falou isso, e o Botafogo, que é um clube, porra, sabidamente fanfarrão, né? Que inclusive é um clube que eu não sei se foi citado no último podcast. Putz, acho que não, cara. É porque a gente só falou dos times relevantes. É isso aí. É porque Botafogo campeão não deve ter 13 letras. E se quiser, eu vou poder com ele ficar contado. Mas tudo bem. O Botafogo começou a adotar, né, a camisa 13 do Botafogo como amuleto também. E deu ela para determinados jogadores, eu não lembro quais jogadores, porque também ninguém lembra nem do Botafogo, vai lembrar de quem vestiu a camisa 13 do Botafogo, é mais complicado. Agora, o Zagallo meio que apadrinhou isso, né? Porque o Zagallo, ele é botafoguense, cara? Ou ele é só fanfarrão mesmo? Eu não sei. Cara, nem sei, cara. Nem sei. Tem a ver com o Botafogo, todo mundo fica na dúvida, é sempre assim. Pois é, né? O Botafogo não é forte demais na vida de ninguém, cara. É verdade, nem nos botafoguenses. E assim, tem a frase clássica do Zagallo, né? Que é vocês vão ter que me engolir, que ele mandou depois da cobrança de pênalti, não foi isso? Contra a Holanda, na semifinal da 98. Vocês vão ter que me engolir! Eu não lembro qual foi exatamente o jogo, não, mas eu lembro que ele mandou essa frase, ela foi repetida 1 milhão de vezes na televisão. Foi uma parada que, tipo, ficou, tipo, super marcante, continua marcante até hoje. E ninguém consegue falar de Zagallo sem falar essa frase, cara. Eu fiquei apreensivo naquele momento que eu tava vendo esse jogo. E assim, eu não tava me ligando pro esporro do Zagallo, né? Porque eu lembro que todo mundo tava pegando no pé mesmo, entendeu? Falando Sim. que Zagallo tá fazendo merda e não sei o que, blá blá blá. Aí aquilo ali foi um grito dele. Só que o cara tava um pimentão, cara. Na hora que ele falou essa parada, eu falei, porra, o Zagallo vai morrer, cara. Vai morrer, cara. Com aquela idade, o maluco. Vai morrer ao vivo, cara. Entendeu? Até a gente descobrir que ele era imortal, né? Pois é. Até aquele momento a gente não sabia disso. Exatamente. Inclusive seria legal se aquela fosse a final, porque a gente poderia falar que o que é imortal não morre na final. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Cara, assim, foi muito bizarro, cara. Eu fiquei com medo pelo Zagallo, né? E depois eu fiquei rindo as trilhões de vezes que a Globo e suas parceiras repetiram esse tape aí, porque virou símbolo do... É velho guerreiro? Velho frango? Sei lá, velho galo? Velho frango. Enfim, esse é o Zagallo, cara. É velho. Tem mais gente aí pra falar? Cara, tem um cara que é, tipo, tão fanfarrão quanto o Pelé, acho que talvez até mais, que era o Dadá Maravilha, cara. Nossa, com esse nome, né, cara? Não é? Graças. Dada Maravilha é um nome muito complicado. Maravilha. Era tricolor também, é esse? Deveria, né, cara? Se eu não soubesse, eu arriscaria tricolor, mano. Mas, cara, tipo assim, o Dada era um cara que ele se achava muito bom e não se achava ao mesmo tempo. Porque, assim, ele falava umas frases, assim, tipo, espetaculares, né, a respeito dele mesmo. Mas, de vez em quando, ele falava coisas como, tipo, sei lá... Ah, duas coisas que eu não aprendi: jogar futebol e perder gol. Pô, cara. Ela deixou bem, né, cara? A frase mais marcante do Dadá era que somente três coisas param no ar: beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha. Tá certo. Cara, assim, o cara tinha confiança pra falar isso, porque realmente o cara fazia muito gol de cabeça, cara. É, tipo, era impressionante. Dadá Maravilha foi um grande artilheiro. Ele, pô, era um cara que realmente... Cara, ele dava um jeito de botar a bola pra dentro, sacou? Ele era o grande brocador da geração dele, sacou? É, uma outra frase marcante dele era justamente nessa linha, né, cara? Que não existe gol feio. Feio é não fazer gol, né, cara? Exatamente, isso era cara. Era a política do cara. Tipo, a bola não bate e rebate, o cara empurra pra dentro, é gol, cara. Exatamente. Tem muito parceiro que usa isso daí pra pegação. Não existe mulher feia. Daí você que não é. Então, mas falando de frases do Dadá, ele tem uma frase muito boa também, que era, tipo, não me venham com a problemática que eu tenho a solucionática. Cara, gênio, né? Pô, isso é genial, cara. Gênio, pô, o maluco neologista, cara. E ainda aí, ainda é uma entidade, né? Que, segundo ele, só tem três poderes no universo. Deus do céu, o Papa no Vaticano, que é um poder, então, né? É, pois é. E o Tadá Maravilha na Grande Área. Isso aí. Tem o da mulher também, né? A chuva quando cai, não sei o quê, e a mulher quando quer dar, né? É dele essa frase, não, né? Não, você considera que... Há de três poderes no universo, né, cara? Tipo, água morra abaixo, fogo morra acima e mulher quando quer dar. Quando quer dar, isso aí, Tadá. Maravilha. Maravilha. É, mas o cara é foda mesmo. Ele falou que nunca aprendeu a jogar bola, né? Porque perdeu muito tempo fazendo gol. Cara, ele tinha uma parada que ele falava que ele estava tão mal que no dia que ele fizesse um gol de fora da área, o goleiro tinha que ser eliminado do futebol, cara. Aí tá vendo? Tipo, isso é um exemplo de humildade. O cara sabe reconhecer as fraquezas dele. Pois é, mas o contra-exemplo aí é que ele dizia que quando ele saltava, o zagueiro conseguia ver o número da chuteira dele. Jetpack, mané, que ele usava, né? Saindo um pouquinho dos arcaicos, a gente acaba chegando, né, numa época que foi muito rica assim, para fanfarronice no futebol brasileiro, que foi assim, início da década de 90 em diante, né, onde a gente começou a ver brotarem diversos nomes da fanfarronice, e entre eles era um animal, né, cara. É o Edmundo, pois é, Edmundo aí, Edmundo, cara. O cara que eu mais vi jogando bola no meu Vasco, entendeu? Mas assim como ele jogava muito, ele fazia muita merda, assim. O Edmundo era um fanfarrão. Demais, né, cara? Esforçado, né, cara? Cara era... Pô, ele não precisava se esforçar, cara, era natural. Era instintivo, como um animal tem instinto de caça, essas coisas, o Edmundo tinha instinto de fazer merda. Ele, entre as pérolas dele, né, numa final de campeonato carioca, jogando contra o Botafogo, ele parou com a bola dominada, veio o Gonçalves, né, Gonçalves, tipo de jogador que só apareceria ali na década de 90. Pois é. Aquela cabelada toda, veio marcar o cara, ele começou a dançar a dança da bundinha, cara. Pois é, cara, aquilo foi muito inesperado, cara. É, eu não lembro, acho que a torcida gostou disso, eu não tava, né, no estádio, porque eu era muito pequeno, uhum. Mas eu vi isso da TV, eu não lembro como foi abordado pela mídia isso daí, uhum. Mas ele dançou a dança da bundinha e o Vasco perdeu depois, né? Só os detalhes. Se fosse na Europa, isso com certeza diriam que era falta de respeito, que ele tinha que aprender com o Iniesta, mas no Brasil, né, cara? No Brasil vale tudo. Cara, com certeza o público gostou, cara, porque, tipo, futebol tem que ter o lado de diversão mesmo, o lado lúdico mesmo da parada. Acho que faz todo sentido, eles eram parceiros, assim, acho, se eu não me engano, jogavam juntos na seleção na época, entendeu? Não, ele não tava fazendo isso contra o Botafogo, ele tava fazendo isso contra o brother dele, entendeu? E foi uma parada que entrou pra história, cara, porque foi muito maneiro. Não, se ele tivesse jogando no Fluminense, ele estaria fazendo isso para o brother dele. É. Se tratando. Aí ele ia fazendo vestiário, né, cara? Ia fazendo quarto. Ia ser algo mais reservado, acredito. Pois é. Ia fazer parte até do aquecimento, né? Pois é, mas assim, tipo, você falou de Edmundo, mano, ser um dos caras que você viu jogar melhor pelo Vasco, etc. Porque assim, o Edmundo, ele realmente sempre foi muito identificado com o Vasco. Ele sempre teve uma ligação muito forte com a torcida. E uma das coisas que mais ficou marcado pra mim, da carreira do Edmundo, foi numa época que ele tava jogando pelo Cruzeiro. E o Cruzeiro teve um pênalti num jogo contra o Vasco, o Edmundo pediu pra bater. Ele bateu pra fora. Não, o Edmundo não pediu pra bater o pênalti. O pessoal disse que ele tinha que bater o pênalti. Por quê? Porque eu acho que eles queriam que ver o Edmundo enfiando a faca no clube que ele desgostar, entendeu? Ah, e é tanto que a alegação dele depois, ele falou que era sacanagem. Quiseram que ele batesse o pênalti contra o Vasco, entendeu? Aí foi a misericórdia, né, que não existiu do Cruzeiro, entendeu? Porque ele meio que deixou bem claro a entender que ele perdeu o pênalti de sacanagem. Eu acho que é o único caso do futebol mundial, né, que o jogador meio que assume que perdeu o pênalti de sacanagem. Cara, eu tinha a impressão de que ele tinha saído comemorando depois de perder o pênalti. Não foi. Na verdade, o que aconteceu é que ele perdeu o pênalti, a torcida... Aí ele ficou lá na dele, né? Ficou meio cabisbaixo, assim, e tal, pra fazer um teatro. E a torcida começou a gritar o nome dele. Aí a torcida começou a gritar o nome dele, ele foi lá e levantou as mãos com a torcida lá, agradecendo o carinho, né? Mas não foi só o pênalti que ele perdeu, né? Ele perdeu o emprego. Mas, cara, assim, se ele não tivesse levantado as mãos pra torcida, não sei o que, etc., eu acho que ele não teria sido demitido. Porque o Edmundo, ele é conhecido por perder pênalti, cara. Ele perde muito pênalti. Ele chegou a perder pênalti em final de Mundial, né, pelo Vasco. Contra o Corinthians, né? Ele falou, ali o Dida não pega. Exatamente. Quero ver você pegar. Quero ver pegar lá. Nessa linha de perder pênalti, teve um lance contra o Sport também, né? Que ele perdeu o pênalti em São Januário e... Pô. Depois dessa ele raspou a cabeça, não foi? Como é que foi esse negócio? Virou monte. Esse dia eu tenho até uma história, cara. Eu tava lá em São Januário, foi foda pra entrar. Quase teve o segundo desabamento lá em São Januário, depois daquela encontro de São Caetano, na final do Brasileiro de 2000. Acho que foi semifinal, isso aí. Foi semifinal da Copa do Brasil, Vasco e Sport. O Vasco precisava ganhar o jogo de 3 gols de diferença, né? Pra poder seguir. Ou de 2 gols de diferença pra poder ir pros pênaltis, né? O Vasco fez os 2 gols de diferença, botou pressão, quase fez o terceiro, mas não conseguiu, foi pros pênaltis. A torcida do Vasco já ficou meio apreensiva, eu inclusive, porque o Edmundo ia bater pênalti, né? Assim, é da mesma forma que a gente tinha o Thiago Aré, né, que era aquele goleiro Thiago que batia falta, que falavam que era o próximo Rogério Ceni. E ele sempre fazia gol de pênalti, né? Ele dava aquela paradinha e sempre fazia. Também tinha o Edmundo, que é conhecido, né, pela fanfarronice, por perder pênaltis. Pode escrever. E aí o Vasco foi pra final nos pênaltis. O goleiro era o Magrão, que tomou o milésimo gol do Romário, inclusive. O Vasco foi pra disputa e o Edmundo foi bater o último pênalti, né? E aí todo mundo ficou na merda. Eu lembro de estar na torcida e o pessoal falou: não, Edmundo não. Inclusive, antes do Edmundo voltar pro Vasco, nessa época, sempre que um jogador perdia pênalti a favor, né, do Vasco, né? Aliás, perdia pênalti jogando pelo Vasco, precisa gritar: ai, Edmundo. Era uma coisa marcante, assim. Mas assim, o Edmundo foi pra bola e isolou a bola, né? Ficou lá desolado também, né? E assim, eu lembro que naquele dia foi foda de sair do estádio, porque tava gente pra caralho. Como eu falei, quase rolou o desabamento. Sim. Porque nessa época a lotação de São Januário eram 30 mil pessoas, mas deviam ter mais de 40 mil pessoas lá dentro. Caramba. De São Januário, e pra 5 mil pessoas fora do estádio que não conseguiram entrar. Eu cheguei bem antes e quase não consegui entrar. O Edmundo perdeu aquele pênalti, a torcida ficou muito puta, mas não xingou o Edmundo, porque tem muito respeito por ele. Uhum. E aí depois disso o Edmundo sumiu. O Edmundo sumiu, sumiu, sumiu, sumiu. Ninguém viu o Edmundo. Sim. Depois de alguns dias, o Edmundo apareceu careca. Apareceu Avatar, tá ligado? São Januário. E as pessoas perguntando por que o Edmundo tava fazendo aquilo. Ele falava que ele tava repensando a carreira dele, ele queria... tava repensando a vida dele. E ele fez aquilo meio que pra se punir pelo erro dele, entendeu? Que o Vasco precisava muito daquele resultado e tal. E não aconteceu. Mas assim, isso é só uma das pérolas das fanfarronices do Edmundo, né, cara? Era foda. Pois é. Cara, falando em fanfarronice do Edmundo, vocês lembram quando ele declarou estar oficialmente desempregado na TV, cara? Oficialmente desempregado? O Vasco tava... Ele tava jogando pelo Vasco e ele tava, tipo, um tempo sem receber, né? Uhum. E aí ele tava, sei lá, ele tava de férias, segundo ele, há 45 dias já, tava na praia todo dia, não sei o quê. A Globo fez uma reportagem com ele, inclusive o Renato Gaúcho tava lá também. Romário também. Apareceu. E aí eles conversando lá, não sei o quê, e aí o cara fala: o presidente falou que vai rescindir o seu contrato, o que você tem a dizer sobre isso? Aí, não, tipo, pra mim é até bom, né? Que assim eu fico oficialmente desempregado, já que eu tô há 2 meses sem receber. Tá certo, cara. Assim, o Edmundo, ele, nessa época aí, ele já tava até menos fanfarrão um pouco, né? Porque no início mesmo, no início não, assim, no auge da carreira dele no Vasco, ele era muito pior, cara. Ele dava altas declarações polêmicas. Eu lembro que teve um jogo do Vasco, eu não lembro contra qual time lá na Paraíba, né? Ou regiões aí anexas. O Edmundo, o Vasco pegou, não lembro se empatou ou perdeu contra o time lá, num jogo polêmico, né? E foram entrevistar o Edmundo. E aí o Edmundo, visivelmente transtornado, como não era difícil ver ele estar, né? O cara veio entrevistar ele, pessoal, Edmundo, o que que você tem a falar sobre isso e tal? O juiz aí prejudicou a equipe do Vasco e tal. Aí ele: porra, tá de sacanagem, né, cara? A gente vem jogar na Paraíba. Bota o hábito, Paraíba. É claro que vai dar merda, porra. Caraca, que agressivo. Depois ele ganhou 16 processos. Mas... Totalmente desnecessário. Pelo menos ele aproveitou pra dizer que o time era ruim nesse mesmo lance, né? Nessa mesma entrevista ele falou: o time é ruim mesmo, tem que falar. Mas isso não foi 97, cara? Eu não vou lembrar. Se foi 97, o time não era bom. É, pois é. 97, o time era bom, cara. É, na verdade, teve até uma outra passagem com o Edmundo, né? Uma passagem que não é pública, uma passagem minha mesmo, onde eu tava em São Januário, né? Nas prévias do jogo de despedida dele, que ia ser contra o Barcelona de Guayaquil. E o Edmundo tava lá dando altas entrevistas pra Bandeirantes e tal. E ele tava lá falando da carreira dele e tal, não sei o quê. Várias pessoas se aproximaram, inclusive uma criança, né? Com os pais. E a criança... Na época o Vasco ainda tava com o Juninho, o Felipe lá, né? E só se falava do Juninho, porque o Juninho de fato tava jogando no Vasco. O Edmundo, ele foi fazer esse jogo de despedida mesmo. Aí a criança pegou, viu o Edmundo ali, todo mundo em volta. Aí virou pro pai dele: pai, pai, olha lá, é o Juninho. Confundiu o Edmundo com o Juninho. Naturalmente a criança não sabia, né? Achava que o cara era o Juninho, não o Edmundo. E aí o Edmundo viu aquilo, a entrevista meio que parou. O Edmundo virou pro moleque e falou: oi, fera, sou o Juninho não, cara. Pô, foi honesto com a criança. Não, Juninho não, fera. Ia ser irado se desse autógrafo pro Juninho, né? Cara, ia ser muito maneiro. Mas assim, Edmundo, nesse dia todo mundo começou a rir, inclusive o Edmundo, né? Eu não fui ver depois se isso apareceu na entrevista, mas acredito que não. Mas ia virar um meme se tivesse aparecido. Se tivesse aparecido, com certeza. Assim, o Edmundo, apesar de meio violento, às vezes dentro de campo, pelo que eu vi, ele com a torcida do Vasco, pelo menos, sempre teve um ambiente muito bom, entendeu? Ele sempre levou isso. Embora, né, nessa época mesmo, auge do Edmundo, ele tenha... Auge não, né? Porque, na verdade, isso foi antes de 97. Em 1995, o Edmundo foi pro Flamengo, né? Verdade. Pra formar o vulgo melhor ataque do mundo, né? Sabe, Romário Edmundo. Romário Edmundo. O Flamengo achou que ia ser campeão mundial. É, no papel era sinistro mesmo. É, era um bom time. Era um bom time no ataque, né? Não, o ataque no papel era excelente, cara. O Romário era o melhor jogador do mundo na época. O Edmundo era um dos melhores. Uhum. E o Sávio era um atacante de bastante renome. Isso. E, assim, os três entraram no Flamengo, né? E, assim, foi uma época de grande fanfarronice pro Edmundo. Né, que inclusive entrou na carreira musical, assim, né? Pois é. Tudo seu amigo Romário, né? Fizeram lá quase que uma dupla sertaneja, só que funkeira, né? Claudinho Bochecha da época. Pra gravar o rap dos Bad Boys, mano. Eu acho que vale a pena até botar um trechinho aí. Com Bad Boy no seu time, já pode comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem. E o rap dos Bad Boys, né? O rap dos Bad Boys marcou um pouquinho do que era essa dupla, né? Que eram dois grandes amigos, né? Até a página 2. E estavam aí estrondando, né? Pelas ruas, pelos baile funk do Rio de Janeiro. De repente foi por isso que deu tão certo no Flamengo, né? Pode crer. Nessa época eles realmente eram brothers, assim. O Romário já chegou a dizer que durante a carreira dele, o único grande jogador que foi amigo dele foi o Edmundo. Ele chegou a falar isso agora, depois de já ser velho, político, etc. Depois de carreira encerrada. Uhum. Só que, assim, eles tiveram esse relacionamento bom no Flamengo, que foi quando a coisa deu muito errado. A dupla deu errado mas dentro de campo, mas dava certo fora de campo. Uhum. Em outro momento da carreira, os dois foram jogar juntos no Vasco. E lá no Vasco, a dupla dava muito errado fora de campo e muito certo dentro de campo. Sim. Os dois, inclusive, foram responsáveis por uma das grandes vitórias do Vasco internacionalmente, que foi aquela vitória contra o Manchester United, né, no Maracanã. Sim, verdade, cara. Onde o Edmundo fez um dos gols mais bonitos da carreira dele, diga-se de passagem. Pois é, foi sensacional. Eu lembro dessa época que o Manchester tinha... Eu vi uns dois jogos do Manchester antes do jogo, antes do jogo contra o Vasco, e os caras ficavam... Os zagueiros ficavam cruzando bola na frente da área. Uhum. Eu falei pro meu irmão, eu falo, cara, você aprende na escolinha de futebol que você nunca pode fazer isso. Uhum. Os caras do Manchester United ganham milhões e ficam fazendo essa merda. Isso no jogo contra o Vasco com o Romário Edmundo não vai dar certo. Uhum. Cara, não deu outra, cara. Assim, o Vasco se aproveitou dessa falha deles e se aproveitou também do talento dos seus dois melhores jogadores, né, cara? É, pois é. E assim, tem até uma foto emblemática, né, que eles já não estavam se dando muito bem, mas esse jogo, durante esse nesse jogo, né, eles parecem ter se dado bem, assim. Tanto que eles foram comemorar juntos lá com a torcida do Vasco, esse gol e tudo. Sim, é verdade. É, porque o Romário fez 2 gols e o Edmundo fez 1, se não me engano foi esse. E os 2 gols do Romário foram assistência do Edmundo, entendeu? E, assim, eles estavam bem entrosados. Mas, assim, é o que você falou, né? Bem dentro de campo, um em fora e vice-versa, entendeu? Exatamente. Então, teve aquela passagem, né, que ficou bem marcada, né, que foi a da declaração do Edmundo, né, que quando assim que o Edmundo, assim que o Romário chegou no Vasco, teve aquele problema inteiro de brio, né, de quem ia ser o capitão, né, porque o Edmundo isso, era camisa exatamente. 10, e aí o Eurico, sempre polêmico também, sempre mamiludo, ia dar a abraçadeira de capitão pro Romário, né, exatamente. Que mexeu com o Edmundo, que falou lá que, o Romário chegou na minha casa, deitou na minha cama, comeu minha mulher, agora quer me comer. Enfim, aí chegou aos ouvidos do Romário, né? O Romário pegou e soltou mais uma de suas pérolas, né? O Edmundo ainda falou, né? Na verdade, pra completar o raciocínio, o Edmundo ainda falou que o rei, né, tinha agora o seu príncipe, né? Ou algo parecido. Pois é, isso aí foi num jogo, cara, que o Vasco... O Vasco teve um pênalti a favor e o Edmundo era o cobrador oficial. Uhum. Ele era o cara que treinava pênalti, não sei o que, sempre cobrava. Aí como o Romário pegou a bola e quis bater, mas foi determinação do Eurico, eu acho. Uhum. Que o Romário cobrasse o pênalti. E aí o Romário cobrou e perdeu. Uhum. Você acha ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Eu deveria do campeonato. Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. E se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. E aí o Romário respondeu, né? Exatamente, o Romário respondeu depois. Né? É, Romário, também a mídia gosta, né, cara? É casa de família, né, o negócio. Exatamente. Viraram pro Romário e falaram, Romário, o Edmundo falou que tá o príncipe, o Romário é o rei, o Eurico é o rei. Aí ele falou, é verdade, então agora a corte tá coberta, o rei, o príncipe e o bobo. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. E é isso aí, eu acho que até liga, né, pra gente falar um pouquinho desse grande fanfarrão do futebol brasileiro, que é o Romário, né? É o Romário, cara. O Romário, eu acho que é um cara muito inteligente, cara. Assim, pelo menos pra falar merda, ele é, tipo, sensacional. Porque ele tem várias tiradas que são muito boas. Tipo essa, do Rei, o Príncipe e o Bobo, que caiu como uma lua, foi uma excelente resposta. E muitas outras, né, cara? É, o Romário sempre teve uma rivalidade muito grande, né, com o Pelé, né, que é outro fanfarrão que a gente já citou bem no início do programa. Sim, e essa briga Romário e Pelé gerou, né, muito material aí pra gente comprovar quanto o Romário é fanfarrão. Né. Eu acho que eles brigam também pelo título de maior fanfarrão, na verdade. Pois é, eu acho que o Romário ganha, cara. Eu acho que o Romário ganha pela criatividade, né? Exatamente. É, a diferença entre eles é que um é um fanfarrão que fala merda e o outro é um fanfarrão que fala merdas inteligentes, né? Então, acho que tem uma vantagem aí pro Romário nessa briga. Exatamente. Cara, a parada que nessa briga de Pelé e Romário, uma das coisas mais marcantes de todas é aquela frase dele de que o Pelé calado é um poeta. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? É, isso é clássico. Que essa, tipo, é muito clássica, os caras, tipo, estavam... O Pelé parece que tinha falado alguma coisa a respeito do Romário e o ele Pelé já tava falou que o Romário tinha que encerrar a carreira. Exato. Ah, isso aí mesmo, exatamente. Quando ele voltou pro Vasco, o Pelé pegou e declarou que pra ele, o Romário tinha que encerrar a carreira. Cara, pior que, assim, depois disso, o Romário continuou jogando em alto nível por alguns anos. Não, o Romário foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, cara, pelo Sim, Vasco. Então, ainda bem que ele não encerrou naquela época. É, ainda bem, não, eu como vascaíno posso falar ainda bem, você... Pro futebol, cara, ainda bem pro futebol. Nessa mesma entrevista que ele fez pra falar sobre o Pelé, que ele disse que o Pelé calado é um poeta, ele tava comentando que, assim, todo mundo sabe que o Pelé só fala merda. E aí encerrou dizendo que a gente tem muito respeito pelo Pelé, ele é o nosso rei, mas acho que ele tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Pelé, a gente já sabe que ele só fala merda. E, mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Cara, pode crer, cara. Pelé é foda. Mas o Romário, entendeu? Ele também foi autor de grandes pérolas, né? Do nível Pelé, né? Também. Não só coisas muito inteligentes, mas como quando eu nasci, veio Papai do Céu, apontou pro dedo pra mim e falou: esse é o cara. Teve uma vez, eu não lembro qual foi o cara, que quis tirar uma onda, assim, o cara queria estar numa situação que era de um cara que já tava na equipe, né? E aí ele falou: porra, esse cara chegou agora, entra no ônibus e já quer sentar na janela, porra. Entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela? Cara, muito bom isso, cara. Muito bom. O cara consegue mandar uma parada que todo mundo vai entender, sacou? Ele não precisa ficar, tipo, explicando qual é a situação, qual é não sei o que. Pô, o cara manda uma frase dessa, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Você entende a insatisfação dele e de outros jogadores. Né? Exato. O cara é muito bom, cara. Eu lembro, tipo, de uma situação, acho que foi em 95, quando ele veio pro Flamengo. Ele, tipo, aqui no Rio de Janeiro tinha um esquema de Rei do Rio, que era no Campeonato Carioca, né? O cara que era, tipo, o melhor jogador do campeonato, não sei o que, artilheiro, etc. E aí ele chegou, tipo, começou a falar: ah, eu acho que agora o Túlio, o Renato, eu não sei quem, fulano de tal, começou a falar o nome dos principais atacantes do estadual, acho que eles vão ter que se preocupar aí pra disputar a vice-artilharia do campeonato, não sei o quê, porque tem uma musiquinha que a torcida do Flamengo gosta de cantar, não sei o quê, que é tipo, Romário vem aí, o bicho vai pegar. Tá aberta aí a era Romário, Campeonato Carioca. O que, que você fala que tá aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio, pro Guga, pro Valdir, pro Leonardo, são estes supostos vice-artilheiros do Campeonato Carioca. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí, é assim: ô lele, ô lala, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Eu falo, cara, tipo, o maluco não tem habilidade nenhuma, mas, não, cara, assim, ele podia, cara, na época ele podia, tipo, ele nem foi artilheiro nesse ano, mas ele, tipo, podia falar esse tipo de coisa e todo mundo levava na boa, entendeu? Ninguém achava que o cara tava sendo escroto, que ele tava sendo... A pessoa dava o crédito de ser o Romário, entendeu? Ah, é o Romário, exatamente, pra falar o negócio. Exatamente, é, fora que falar esse tipo de coisa era normal, tipo, essa foi uma época recheada de jogadores que tinham esse estilo, né, de falar pra caramba. Uhum. Só que o Romário, ele não só falava, ele fazia umas merdas, assim, sinistras. Ele era, tipo, muito... Ele era muito conhecido por se envolver em confusão e partir pra briga, sacou? Ah, sim. Eu lembro, tipo, de várias situações, assim, jogos do Flamengo, tipo, que ele partiu pra briga. Teve um jogo internacional aí que o maluco agrediu o Edmundo, ele foi partir pra defender. O Edmundo deu um tapinha no cara, o cara virou e deu um boxe no Edmundo. Exatamente. Ele caiu muito chapado no chão, cara. Ele caiu no chão e, pô, o primeiro que chegou pra gingando pra cima do cara foi o Romário, entendeu? Aham, mas é foda, porque já tentou socar pra baixo, cara? Romário tem uma vantagem, cara. É meio difícil. Ele faz gancho, é difícil, né, cara? Ah, o Rory Hulk tu consegue mandar, mano. Eu falei Rory Hulk, né? Porque eu sou muito root mesmo. Exatamente. Mas assim, cara, o Romário se envolvia direto. Teve no Fluminense aquela parada dele com um maluco que parecia o Frankenstein, né? Enquanto o Romário parece a Formiga Atômica, pois é, ele foi bater no Andrei, cara. O Andrei, exatamente, cara. Esse caso foi... Assim, esse caso foi bom porque ele foi num jogo do Fluminense, foi no mesmo jogo, e, assim, não foi uma briga, sacou? Ele parou, discutiu com o cara e deu um tapa na cara do maluco. O maluco dele não, né, reagiu, cara. É, o jogador do próprio time, sacou? E o cara não reagiu. Ele deu um tapa no queixo do maluco. Vamos lá. Ah, porque foi o que ele alcançou. Isso aí, pô. Os três dedinhos. Cara, foi impressionante, assim, tipo, o Romário teve muita coragem ali, o Andrei teve muito sangue frio, ou covardia, ou sei lá o que o cara pensou. Cara, também... sei, se não for no Fluminense? Às vezes o cara gostava. É, pois é, por isso que foi um tapa, cara, se fosse num time sério, teria sido um soco na cara, uma parada assim. Exatamente. O Fluminense foi um tapa e o cara virou: ai, bate aqui agora. É porque ele sabia que era suficiente. Falando em tapa no Fluminense, teve uma outra dele, cara, que foi, tipo, melhor ainda. O Fluminense tava mal no campeonato, e aí chegou um jogo torcedor qualquer num treino lá, e soltou várias galinhas, sacou? No treino. Caralho. Aí o Romário foi lá tirar satisfação com o cara e bateu no maluco. Só que aí o pessoal fala: não, pô, não sei o quê, Romário agressivo. Tipo, ele não foi sozinho lá bater no cara. Ele foi com o Zé Colmeia, que é o fisioterapeuta dele, o maluco tá sempre junto com ele, que o maluco deve ter quase 2 metros de altura. O maluco é grande pra caramba. E foram os dois lá batendo o torcedor, cara. Zé Colmeia e o Catatau batendo na galera. Exatamente. Provavelmente o cara só ia chamar de Zé Colmeia, que dava com o Romário. É provável. É, mano, é foda. E nessa briga, né, Romário e Pelé, o Romário ainda brincando, né? Ou não sei qual é do Romário. Mas o Pelé falava que era o rei do futebol, né? Todo mundo, né? Uma galera compra essa ideia que o Pelé é o rei do futebol, blá, blá, blá, não sei o quê. E aí, falando com o Romário mandou a pérola também, que é, porra, deixar de sacanagem, né? Se Pelé é rei, então é só Deus. Pô, bem típico do Romário, cara. Pois assim, é. E eles foram dois jogadores muito diferenciados, né? E, assim, falando nos dois, que são dois jogadores que fizeram 1000 gols, eu lembrei agora do Túlio. Sendo que a briga dele, a perseguição aos 1000 gols dele, foi uma fanfarronice, né, cara? Porra. Porque pra alcançar os 1000 gols, pô, o Túlio jogou até, tipo, 40 e poucos anos de idade, isso o Romário também fez. Uhum. Só que o Túlio jogou em times pequenos, sacou? Jogou em time de terceira divisão de campeonato estadual do interior, sacou? Não, tipo... ainda jogou no Botafogo, cara. Jogou no Botafogo, exatamente, cara. Cara, ele chegou num nível tão ruim que teve uma época que ele tava pagando pra jogar nos times, pelo menos isso é o que dizem, né, pra poder fazer gols e alcançar esse placar. E ele chegou tão no fundo do poço que teve uma época que ele queria fazer alguns jogos, tipo, comemorativos, digamos assim, pelo Botafogo, sacou? Uns amistosos, etc. E o Botafogo se recusou, cara. Se recusou. O cara foi rejeitado pelo Botafogo. Ele já tinha jogado em outros times grandes, Botafogo de São Paulo, e aí depois se sujeitou a jogar no Botafogo. A jogar no Botafogo, cara, exatamente. Caralho, cara, é foda. Mas assim, o Túlio, outro dia eu fiquei sabendo, porque o filho dele joga, né, em algum time pequeno desse. Ah, é? É, aí ele tava falando na possibilidade de jogar com o filho dele. Hoje em dia. Cara, o Túlio, ele tá parecendo a Ana Maria Braga, cara. Se pintar o cabelo da Ana Maria Braga de preto, né, pra ela parar de fazer aquela parada de super saiyajin e voltar ao normal, pintar o cabelo com a cor escura, ela fica igualzinho o Túlio, mané. O Túlio, ele tá nesse nível de velhice e tá querendo jogar no ataque com o filho dele. É foda, figura, cara. Capaz dele fazer gol, o filho dele não fazer, porque esses filhos aí, jogadores de fanfarrões, não... Pra tu ver, o filho do Pelé era um goleiro, frangueiro do caralho, e ainda era traficante. Tinha que fazer dinheiro, né? Pode ser. Mas assim, o Túlio, ele fazia uns gols meio ousados, né? Ousadia e alegria. É, ele tinha fanfarronice dentro de campo também, né, cara? É, pode crer. Ele fez gol de calcanhar contra a Universidade Católica, né? Cara, esse gol foi muito bom, cara. Porque assim, não foi um gol de calcanhar normal, como o pessoal costuma fazer. O cara, tipo, tá no lance, tipo, dentro da área, dá um toquinho de calcanhar. Ele, tipo, parou em cima da linha, virou de costas, ele levantou a bola, sacou? Travou a bola entre as pernas, levantou a bola e bateu de calcanhar com ela no alto. Mas por que que ele fez isso? Tinha explicação. Um dos jogadores, o técnico, sei lá, da Universidade Católica, tava falando sobre o Botafogo, etc, chegou a falar sobre o Túlio. E ele falou que o Túlio era um jogador muito bom, era um grande artilheiro, só não tinha feito gol ainda de letra nem de bicicleta. Caralho. E aí ele falou. Aí quando chegou no jogo, ele teve essa oportunidade, tipo, já tinha passado, já tinha vencido o goleiro, tinha feito tudo, ele foi e fez essa parada aí. Uhum. E ele falou, bom, já que o cara falou que tava faltando só gol de letra e gol de bicicleta, bom, o de letra já foi, agora de bicicleta, né? Cadê, né? Fica pro próximo jogo. Então, né? É muito bom. Assim, nem foi de letra, né? Ele fez o gol de calcanhar, mas tá valendo. E até pela seleção, né, também, teve um lance dele contra a Argentina, não foi? Ah, outro lance muito bom, cara. ele pega e domina a bola, né, com a mão e faz o gol depois, mano. Exatamente, tipo, foi na Copa América, acho que foi em 95 mesmo, cara, 95 a gente tinha... Foi um ano, né? 95 foi um ano muito maneiro. Foi um ano fanfarrão, né? Exatamente, muito fanfarrão, cara. Depois, da Copa de 94, né, todo mundo tava se achando, Brasil pra gente... Exatamente, Brasil campeão, isso aí. Porra, então. Cara, o jogo contra a Argentina, cara, ele dominou, assim, tipo, não foi aquela parada dele, tipo, de chavar, cara, ele levantou a mão, ele levantou muito o braço, ele dominou a bola no braço, né? Mas, cara, ele levantou muito, assim, tipo, parecia o super-homem quando vai voar, sacou? O Moco levantou o braço lá no alto, matou a bola e fez o gol. Tipo, o juiz validou, tipo, tranquilão, cara. Mas quem merecia assim, isso mais que a Argentina, cara? Exatamente, era justamente nesse ponto que eu ia tocar, assim. Tipo, pô, o Maradona fez um gol, tipo, efetivamente com a mão, sacou? Não vai nem dominar com a mão, fez o gol com a mão. Então, pô, os caras mereciam muito, cara. Assim, nessa época teve também o grande Renato Gaúcho, né, cara? Pois é, cara. Ídolo do Fluminense. Exatamente. Que já diz muito sobre Renato Gaúcho. É fato dele ser gaúcho também. Pois é, gaúcho. Cara, tipo, essa parada dele no Fluminense foi muito bom. Você falou de ídolo do Fluminense, eu lembro de um ano que ele tava como técnico do Fluminense, cara. E ele, como técnico do Fluminense, falou que o Fluminense ia brincar no brasileiro. A gente vai brincar no brasileiro. Brincou bonito. Brincou de perder jogo, cara. Brincou de perder jogo. Assim, ele tinha uma parada muito boa, porque o Renato Gaúcho, ele era... conhecido como um cara da night, um cara que, pô, muito pegador e etc. Pô, e uma vez ele falou uma frase que ele falou que quando tinha agito na casa dele, até o Cristo Redentor tapava os olhos, cara. Cara, o maluco tem que ter muita cara de pau pra mandar uma dessa. Mas eu entendo isso, porque olha só, o cara é Renato Gaúcho, foi ídolo do Fluminense e do Grêmio. É. O Cristo ficava com vergonha, né? Tipo de coisa, né? Tipo de coisa que Cristo Redentor nunca aceitaria, né, cara? É, exatamente. É uma modalidade proibida. Verdade. Bom, e a prova disso, cara, a prova dessa fama dele é que até os canais de televisão chamavam o cara pra fazer brincadeiras nesse sentido. Uma vez ele foi fazer uma entrevista, assim, tipo, pro... No Dia dos Namorados, os caras chamaram o Renato Gaúcho pra entrevista. E aí ele, tipo, aparece, assim, com um monte de flor na mão, assim, várias flores diferentes, né? E aí o cara fala pra ele dar uma... Pra ele dar um recado pro amor dele nesse dia. E aí ele fala, não é, eu tô aqui nesse lugar horrível, com todos esses marginais, o que tô tão solitário, queria mandar aqui um recado pro meu amor. Tipo, essa flor aqui é pra você, Júlia. Essa é pra você, Carla. Essa é pra você, Patrícia. Vai dando uma monta essa de é pra você, Otávio. Mandar. Essa é pra você, Carlinhos. Porra, é foda, pro né? O tricolor é mais condizente, né? É, vacilão mesmo. Mas o Dia dos Namorados ainda é assunto na Toca da Raposa. De lá fala o repórter Luiz Andreoli. Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz Andreoli? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Vou dar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim, pra outra, a Patrícia. Pra Maria. Meu Deus. Pro meu amor, a Carlinha. Mônica, você não poderia. Eu jamais esqueceria de você. Toma, Mônica. Meu Deus. Um feliz Dia dos Namorados pra todas elas e pra vocês. Esse vídeo foi tão marcante. O Neymar chegou a fazer um vídeo imitação desse. Só que o do Neymar ficou uma merda, porque ele não é fanfarrão igual o Renato Gaúcho. Tá? E até porque o Renato Gaúcho só deu o botão de flores. O Neymar mandou bem no final, porque depois desse vídeo... Saiu uma notícia recente de que o Neymar passou horas numa suíte de hotel com a filha do Renato Gaúcho. acho que o Renato Gaúcho tá pagando os pecados dele. Eu acho que a filha dele tá pagando, cara. Vai descrever. Mas assim, eu falei esse lance dele prever que o Fluminense ia brincar no Brasileirão. E eu lembrei aqui que ele também é bom com previsão, cara. Porque em 2008, ele deu a declaração dizendo que era certo que o Vasco não ia cair, cara. Ah, vamos falar da filha do Renato Gaúcho, mó gostosa, cara. Renato Gaúcho, que é? A filha dele. É o que, Portaluppi? Carol Portaluppi. Carol Portaluppi, né? Ah, ele é mó gostosa mesmo. Então, acabou o Renato Gaúcho, né? Acabou o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho nunca foi técnico do Vasco, não, cara. Não, quem dera não tivesse sido. Quem dera. Mas, assim, foi foda mesmo. Ele deixou bem claro. Olha só, eu tô entrando aqui, entendeu? Pra ser técnico do Vasco, porque eu tenho certeza que o Vasco não vai cair. Vasco da Gama não cai. Ele falou, deu várias entrevistas, cara. O Vasco, só faltou ele falar isso no final do jogo, assim, de que o Vasco caiu. É foda, cara, é foda. Foi triste. É, cara. O Gaúcho é muito fanfarrão, cara. Muito fanfarrão. Aqui, falando de gaúcho, gremista, tricolor carioca e por aí vai, a gente tem mais um cara que não jogou no Fluminense, não jogou no Grêmio, mas apontou das suas também nessa linha aí. É, acho que eu já sei o que tu vai falar, cara. Aí foi o melhor link de todos. Esse aqui, cara. Não, falando em gaúcho, tricolor, o cara não fez nada disso. Ele, assim, ele agiu como quem fez isso, né, cara? Mas ele não fez. Exatamente. Né? É. O cara mostrou a apreciação dele pelos companheiros aí, né? Que é o nosso grande amigo Ronaldo. Falou errado, cara. Eu muito no Corinthians. Ronaldo. Ele não é gaúcho, mas ele tem alvará pra ser, né, cara? Ele passou na prova, mas não exerceu, né, cara? Alvará eu não sei, mas de vara eu acho que ele entende. Tem ai vara. Grande Ronaldo, cara. Grande, muito grande. Pegou mal, né, cara? Pegou mal, cara. Deixa eu falar. De mim ninguém tem provas. Mas... Enfim, cara, o Ronaldo ficou conhecido, né, cara, como o grande comedor, né, de picanha e traveco, né, cara? Pois é, na verdade, ninguém sabe se ele comeu, né? Picanha, na verdade, a picanha eu sei que não comeu o Ronaldo, já os travecos. Verdade. Mas assim, principalmente cara... depois desse vídeo recente do cara mordendo a orelha dele, né, sei lá, eu não cheguei a ver. Isso, cara, que isso? Eu lembro daquele vídeo, na verdade, do Ronaldo, do Ibrahimovic secando ele. Vocês lembram? Ah, sim, eu lembro disso. Eu acho que foi dali que o negócio começou, cara. É possível, cara, é possível. Mas assim, o Ronaldo, há pouco, ele se tornou um cara influente, né, cara? Ele abriu a empresa dele de marketing aí e tal. Sim. E depois disso ele começou a fazer muita merda, né, cara? Ele começou a falar muita merda. Pois é, cara. Polêmica, inclusive, né? Que fazia parte do comitê de organização da Copa do Mundo, né? E aí, acho que pra tentar defender um pouco a realização da Copa no meio lá dos protestos, ele acabou falando algumas coisas que não pegaram muito bem, por assim dizer. É verdade. Muita coisa não pegou bem, né? Mas ele soltou a pérola de que a Copa do Mundo não se faz com hospitais. Cara, isso foi duro de ouvir, cara. Foi foda, né, cara? Cara, uma figura como ele, cara, tipo, que tem influência no mundo todo, fala uma parada dessa, cara. Assim, é triste, mas... Assim, essa não foi... Assim, ele não parou por aí, cara. Ele teve várias polêmicas, várias coisas bizarras. Mas, assim, como isso tá relacionado aí com política, Copa do Mundo, situação do país, eu lembrei de uma polêmica dele com o Lula, cara. O Lula? Porque o Lula perguntou pro Parreira se o Ronaldo tava gordo, né? E aí o Ronaldo depois deu uma declaração. Ele falou, olha, assim como dizem que eu tô gordo, dizem que o presidente bebe pra caramba. Tanta mentira que ele bebe pra caramba, como é mentira que eu tô gordo. Tá bom, cara, é muito bom, cara. Acho que depois dessa não tem mais nada pra dizer, né? Exatamente, porque, pô, o cara manda uma dessa e ele, pô, como o fato dele tá gordo ele é totalmente visível, ficou bem claro que ele quis passar. Mas, cara... Ele tem muitas situações inusitadas, assim, uma parada que marcou muito a carreira do Ronaldo, assim, claro, ele foi um excelente jogador, um dos melhores atacantes que eu já vi, mas ele era um cara que ele improvisava dentro de campo, não só com a bola nos pés, cara. Eu me lembro de uma situação, cara. Então, é aí que eu vou chegar. Eu me lembro de uma situação em que ele ficou muito apertado, tava desesperado pra ir ao banheiro e ele enchou o brincão, cara. Assim, ele foi do lado de fora do campo, obviamente, mas assim, no estádio, todo mundo lá, ele sentou no chão, botou a bola na frente, assim, da virilha e mandou ver, cara. Então, peraí, ele mijou sentadinho, velho. Pois é, né, cara? Isso aí diz muito sobre ele. Caralho, puta que pariu. Isso aí diz muito sobre ele. Mas, cara, assim, a tirada do Ronaldo mais interessante dos últimos dias, assim, foi uma bem recente. Tipo, teve a Copa América agora, né? E o Brasil fez um jogo contra a Colômbia e ele tava participando da transmissão. E aí, cara, assim, ele teve a coragem, ele tava comentando sobre a situação, a qualidade técnica dos times, não sei o que, e falou que a Colômbia era muito superior ao adversário do jogo anterior, que tinha sido o Peru. E aí ele falou, a Colômbia tem um time muito melhor, eles vão vir mais agressivos, a Colômbia vai machucar mais do que o Peru machucou. Aí eu falei, cara... Por que, né? Abre a boca. Fala isso. É porque ele já tá acostumado, né, cara? É isso aí. Aquilo Galvão Bueno, quando o Cuba lança, o Brasil treme, amigo. E teve também o lance da passagem dele... pelo Corinthians, né? Teve uma época que ele tava treinando no Flamengo, né? Ficou lá fazendo preparação física, né? Fisioterapia, e aí a torcida do Flamengo começou a se empolgar, achando que ele ia virar jogador do Flamengo, né? Só que ele falou, o Flamengo simplesmente... Ele falou que tinha interesse em jogar no Flamengo? Ele você falou, lembra disso? Ele falou que ele sempre quis jogar no Flamengo e tal, não sei o quê, que é um sonho, blá blá. E aí a torcida foi junto, né? A torcida comprou barulho. Era o time do coração dele, né? Exatamente. Eu acho que foi isso que ele falou, né? Pois é, e aí o Flamengo papou mosca e simplesmente não fez uma proposta pro cara, entendeu? Tava pois nas é, melhores cara, assim, posições ali. É, a torcida do Flamengo, ela costuma pegar muito no pé do Ronaldo, mas eu entendi o lance do cara nessa situação, entendeu? Quem deu mole ali foi o Flamengo, porque ele tava se preparando no Flamengo, tava, tipo, sendo acolhido, usou o nosso departamento médico, etc. Só que o Flamengo em nenhum momento fez uma proposta pra ele, sacou? Ninguém, tipo, tocou no assunto com ele. E assim, o cara é o Ronaldo, ele não vai se oferecer pra jogar num time, entendeu? Ele tava esperando alguém conversar, entendeu? Uhum. Só que o Flamengo ficou naquela de, pô, não vamos pressionar o cara, vamos deixar ele se recuperar, quando ele tiver bem a gente fala. E etc. Uhum. E ele ficou esperando, se preparando nesse tempo. E o Corinthians, tipo, muito esperto, chegou agressivo em cima dele, né, cara? Então foi por isso, né? Ah, por isso que ele cedeu, né, cara? Chegou agressivo em cima dele, ele se amarra nessas caras. Detalhe, você entendeu a atitude dele, né, que você falou. Sim, pô, entendi, porque como eu sei do gosto que ele tem por esse tipo de situação, eu entendi que ele se sentiu mais à vontade quanto a isso. Ah, tá certo, fiquei bemzão mesmo. Tá certo. Bom, galera, eu acho que é melhor até a gente fechar aqui, porque tem muita gente ainda pra falar, cara. Mas vamos ter que dividir essa parada aí. Pode escrever, a lista é extensa, cara. Não, cara. É, cara, do Brasil, realmente. Quando a gente fizer um lag fora, vai ter tipo 5 malucos, assim, vai fechar. Da Europa inteira, né? É, da Europa Exatamente. Inteira, assim, vai ser. Mas tranquilo, assim, eu acho que ainda tem muita gente, tem muito nome promissor, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí dos nossos fanfarrões, entendeu? Da abordagem que foi dada pra eles, porque de certo modo, entendeu? Eu por exemplo, entendo e sinto muita falta desse tipo de fanfarronice. Eu acho que o futebol tá perdendo um pouquinho da sua graça com a ausência desses caras aí, com a ausência dessas polêmicas, né? Eu concordo, cara. Yes, isso é ótimo pra acirrar a rivalidade, pra mexer com o ânimo dos torcedores, né, cara? E a gente não tem visto mais isso, né? Isso aí, o futebol tá ficando meio quadrado, a verdade é essa. Mas, bem ou mal, entendeu? A gente ainda tem aí, de certa forma, algumas iniciativas que vão ser bem exploradas no próximo episódio. Né? A gente ainda tem aí as esperanças de fanfarronice pra próxima década aí. É verdade. Mas antes de fechar, né, vamos colocar de novo aquela brincadeira, né, que é abrir pra votação o gol maravilhoso do nosso futebol brasileiro que vocês querem que seja narrado, né, seja abordado na voz de um dos três participantes do próximo programa. Né, quais são? Então, a gente tem as três opções aqui. A primeira delas é o milésimo gol do Pelé, narrado pelo glorioso Robinho. Fiquei até emocionado agora com esse gol aí, mas eu não joguei no Botafogo não, cara. Eu ia falar, não é um apelido, não é um elogio muito grande, porque o Botafogo é o glorioso e não é uma grande coisa, né? Mas tudo bem. Entendi agora. Pô, eu tô bolado que vocês já citaram o Botafogo 3 vezes nesse programa, cara. Não deve ter nada pra falar mesmo. Tá? Nunca antes aí se falou tanto de Botafogo. Pode escrever. Então, a segunda opção é o Renato Gaúcho fazendo gol de barriga na final entre o Fluminense e Flamengo, né? Uhum. É na voz desse aqui que vos fala, Chacal. E a última opção é o gol de calcanhar do Túlio na voz do Pombo. Esse aí teve graça. Esse gol aí, cara, eu acho que ninguém consegue narrar bem esse gol, não tem? Pô, eu acho que esse foi o gol mais interessante. Esse gol. Eu também, mais inusitado, né? Pô, gol de pênalti, né, cara? O cara chegou ali e chutou, né, cara? Pô, gol de calcanhar, o cara para ali, faz aquilo. Mas o Túlio fez tanto gol, não tem mais graça. Não, mas esse foi interessante. Pô, do Renato Gaúcho foi assim, tipo, o maluco cruzou a bola, ele tava distraído, a bola bateu nele e entrou, entendeu? Então foi, tipo, aquela parada aí, ele deu uma barrigada na bola. Que isso, cara? Quantas vezes tu já viu um gol de barriga, cara? Quase nunca rola. Gol de calcanhar toda hora o pessoal faz, cara. Pô, mas o Túlio levantou, o Túlio bateu de calcanhar com a bola no alto, cara. Isso é muito raro, cara. Assim, o gol do Túlio teve o ar do deboche, cara. Entendeu? Não. Foi o gol de fanfarronice do programa. É, o gol não do Pelé, sentido, cara. O gol do Pelé foi histórico, cara. Foi o milésimo gol do Pelé. Tem outro milésimo gol do Pelé? Não. Pô, tem, mas foi o milésimo gol, mas foi de pênalti, né? O Pelé fez tanto gol, cara. Por que a gente vai querer ouvir logo um gol de pênalti? Então, vamos deixar o ouvinte decidir, então. Qual gol que vai ser narrado aí? Túlio.